em branco. Você quem faz. Muito bem, esse foi o jornalismo da Rádio Roquete Pinto. E agora a gente vai escutar o quadro A Rede com o Thiago Gomide, onde ele entrevista Léo Lana. O programa Em Branco já já está de volta. A Rede com Thiago Gomide, aqui na Roquete Pinto FM. Muito bem, a Rede entrando aqui pela 94.1. E hoje o entrevistado é o Leonardo Lana. Ele é o Microcontos Toscos do Twitter, que tem mais de 100 mil seguidores. Contribui com Sensacionalistas, é roteirista da Globo. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, cara. Me diga o seguinte, qual foi seu primeiro tweet? Cara, que pergunta é essa, hein? É igual perguntar quando foi sua primeira vez, assim. Pergunta complicada, tem muito tempo, cara. Foi lá, pô, em 2009. Você lembra qual? É, não lembro. Não dá, né? Eu vou te dizer até que era um pouco diferente do que eu passei a fazer depois. Porque até vai explicar um pouco esse nome esquisito aí, né? Ah, por que esse nome? É, microcontos era uma onda que tinha no Twitter, né? De fazer pontos em 140 caracteres. Escrever uma história naquele espaço mínimo ali, né? E eu fazia minhas historinhas ali, só que são umas histórias bem toscas, né? Então, por que não os microcontos toscos, né? E quando é que foi o seu boom? Quando é que você viu que estava dando certo o que você escrevia? Cara, de repente o pessoal começou a gostar. Na verdade foi uma mudança um pouco de viés, né? Deixei de fazer microconto para fazer piada, simplesmente. Em cima de um fato, de uma notícia. E de repente o número de seguidores começou a aumentar. As pessoas importantes do Twitter começaram a retweetar e aí isso foi chamando seguidores. O famoso O Criador, né? Uhum. O Deus lá, pô, uma vez me deu um retweet lá que foi um milagre. No dia seguinte, eu nem acreditei quantos seguidores tinha. Foi o milagre da multiplicação dos seguidores. E você se tornou uma celebridade na internet, é isso mesmo? Uma micro-celebridade? Uma micro-celebridade naquele espacinho ali, né, do Twitter, né? Que era pouco conhecido num período e acabou ficando virando um lugar assim meio falado, né, pela mídia e tal. Mas nunca saí, nunca fiquei famoso além daquilo. Quando é que foi a primeira vez, já que a gente tá falando tanto de primeira vez, quando é que foi a primeira vez que você apareceu na mídia? Ah, cara, deve ter sido em algum jornal, alguma revista. Isso era meio gol, assim, da galera da época, que tweetava, quando seu tweet era replicado na mídia tradicional. Você... Quando a gente percebeu, era engraçado isso, né, que a mídia tradicional começou a buscar ali no Twitter, nas redes sociais, o conteúdo, né, que a galera tava pensando. Então, sempre que você, pô, uma piada que entrava, um comentário engraçado, assim, saía algum jornal. Isso era legal pro canal, você, pô... Era realmente um gol, né? Falando era em gol, um gol, qual o teu time? O time era um negão, né, cara, tinha um sofredor... Tá bom, então vamos mudar de assunto. Você era humorista antes do Twitter? Cara, eu não sei nem se eu sou ainda depois do Twitter. Mas eu sempre gostei de escrever humor. Sempre gostei de escrever, né? Mas ali no Twitter eu extravasei essa veia humorística que eu não tinha onde extravasar. E funcionou. Léo, acabou a música que você escolheu como pano de fundo pra esse nosso bate-papo. Obrigado. Pô, eu que agradeço, Thiago. Quando precisar, estamos aí. Um mesmo pra você, querido. Um grande beijo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Paulinho, a edição foi do Eduardo Alves. A bola tá contigo agora. Em branco. Você quem faz. Num certo dia de festa, festa do lugar. Muito bem, programa Em Branco de volta ao som de Moraes Moreira do álbum Lá Vem o Brasil, de 1979. E hoje, dia 26 de dezembro, o programa Em Branco, gravado pós-natal, está entrevistando o publicitário Lula Vieira. Mas antes da primeira pergunta desse bloco, Vinícius Oberg vai lembrar como é que você pode entrar em contato com a gente, mesmo não sendo ao vivo esse programa. Hoje, infelizmente, apenas pelo nosso site embranco.com.br ou pelo nosso e-mail embranco@embranconoar.com.br. Não, rapaz, é embranco@embranco.com.br. Hoje eu tô... Você tá hoje impressionante. Tô um pouco fora do ar hoje. Hoje eu tô um pouco fora do ar. Todas, é rabanada, repetindo. É rabanada. É a rabanada que ele ainda não comeu. Ele tá pensando no que ele vai comer no Natal, porque como o programa foi gravado antes, né, ele ainda não tem certeza. Mas muito bem, Juliana Antunes, você falou que tinha uma pergunta para Lula Vieira, qual é? Tenho. Lula, olha só, é uma pergunta que acho que já deve permear a publicidade há um bom tempo, mas com essas novas mídias, essas novas possibilidades, acho que ganha mais relevância. Uma coisa que me incomoda muito em publicidade hoje é o merchandising dentro dos programas. Pra mim, que não sou da área, não sou formada em publicidade, só muito falso. É tudo muito forçado. Então, entra o close no produto. Então, fica muito óbvio que é uma propaganda. E aí eu lembro que lá em 1985, há quase 30 anos, o filme De Volta para o Futuro, acho que foi genial com merchandising, que fazia propaganda da Calvin Klein na cueca do Martin McFly. E a menina ficou chamando ele o filme inteiro de Calvin por causa daquilo. E aquilo pra mim foi muito natural e, assim, e até hoje é lembrado. Então, por que no Brasil não se consegue fazer um merchandising bom? Não consegue, consegue. É que quando faz bom você não percebe. E daí você acredita que a coisa fica fácil de ser entendida. Mas de vez em quando a gente força a mão, realmente. Aqui, aquilo que se chama as ações de merchandising, que são cobradas por cada uma dessas ações, muitas vezes, até para agradar o cliente, o próprio autor da novela força um pouco a barra. Eu me lembro, eu acho que era o Cláudio Cavalcante, que era médico, e recebe a mãe de uma criança sequestrada num momento dramaticíssimo da novela. A mãe esbaforida, lágrimas nos olhos, aos gritos. Você imagine a filhinha sequestrada e o médico, Cláudio Cavalcante, olha e diz: bom, calma, vamos primeiro se acalmar para a gente poder raciocinar. E abre uma cerveja e serve para a mãe, close no rótulo, etc. Isto deve ter uns 15 anos, eu nunca mais esqueci, porque vá forçar a barra. Você imagina se entrando para alguém e dizer: pô, minha filha foi sequestrada. Calma, médico, não, vamos tomar uma cervejinha, depois a gente conversa. E isso de vez em quando acontece, eu estou indo pelo absurdo, isso de vez em quando acontece e realmente parece falso demais. Você percebe, né? O que você vai fazer agora? Não, agora vou ver a minha amada, mas antes vou passar no banco tal para trocar aqui nesse cartão ouro que eu tenho e pago apenas R$30 por mês e pegar um dinheiro, aliás, sem juros dos 5 primeiros dias. Coisa que você acredita que todo mundo vai fazer, conversa com a namorada, né? É quando vai se encontrar com a namorada, né? Não, você falou no cliente, pelo que parece rola uma disputa ali entre o cliente, o briefing do cliente e o autor da novela, né? Explica só para o nosso ouvinte, Albert, o que é briefing do cliente, para a pessoa não... É o pedido da propaganda ali, da publicidade. É engraçado que eu tô feliz por você ter perguntado isso, porque eu devo ter sido o segundo cara que foi convidado na história da televisão brasileira para ir para Apoio, que era a empresa que ia começar a fazer os merchandising da Globo. O Jorge Adib, que era o dono da Apoio, diretor da Apoio, foi quem me convidou dizendo: Lua, você transa bem, conversa bem com o autor, conversa bem com atores, conhece todo mundo, tal, tal. Você poderia ir para essa atividade. Eu não aceitei. E não aceitei e até hoje me arrependo, porque eu primeiro que eu seguramente estaria rico, mas tirando isso, e já isso é um fator de arrependimento muito grande, mas tirando isso, eu acho que eu teria experimentado algumas fórmulas diferentes desse do que se convencionou chamar merchandising. Embora, veja bem, tem um outro departamento aí, melhor assim. O que eu quero dizer com melhor assim? É mais ético. Você deixando o espectador perceber que a coisa é falsa e meio enfiada a martelo, você não está fazendo o que em algum momento se chamou subliminar, uma propaganda subliminar, que essa é antiética. Essa, ela, se você não permite que a pessoa saiba que está recebendo uma mensagem comercial, você fere os princípios da ética. Então, eu não estou defendendo o mau gosto e a esculhambação. Não estou defendendo isto, quer dizer, o cara chegar e os dois, né, trajes íntimos, indo para a cama, dizer: vamos então, meu amor, consumar o nosso amor. Não, peraí, que antes eu vou tomar aqui um Campari, que tem esta cor maravilhosa e que me lembra as fímbrias dos fiordes dinamarqueses. Daí realmente agora é um pouco de exagero. Então, né? Então vamos lá, entre aqueles programas de resenha esportiva fazendo aquele tipo de merchandising e novela da Globo, você fica com o quê? Olha, eu acho que o Resenha Esportiva é um negócio que, para quem gosta de esporte, e que cada vez mais as mulheres estão gostando, gozado isso, que a audiência feminina em programa de mesa redonda está ficando cada vez maior. E cada vez mais mulheres estão apresentando esses programas. Eu acho que daí faz parte do folclore do programa. Embora nós temos um comercial ao vivo, gravado no nosso show, que terminou ano passado, né, o meu e do Maurício Menezes, ou melhor, do Maurício Menezes e meu, para fazer justiça às importâncias do espetáculo. Só fazer um pequeno parênteses para quem está escutando e não sabe, você e o jornalista Maurício Menezes fizeram um espetáculo teatral mostrando os erros ou os casos da publicidade e do jornalismo. É. E daí tinha um merchandising numa rodada esportiva, numa televisão do interior, que um dos patrocinadores era a Funerária Central. E que o cara olha sério para a câmera e diz: você está pensando em morrer? Não, não está pensando, mas devia. E se preparar, eu acho lindo você fazer uma pergunta dessa no meio do programa. Isso faz parte do folclore. Eu acho que na mesa... E o bacana das jornadas esportivas, porque o merchandising não só é sem vergonha, como você dá brinde, né? Quer dizer, os patrocinadores de jornada esportiva mandam produto, então o cara, o técnico responde porque o time perdeu de 5-0 e sai levando sabão em pó, o kitzinho, pau, né? Kit, panetone. Aproveitar que o Lula falou do show dele no teatro. Acabou, infelizmente. Mas volta em março. Bom, então você volta no programa para lançar a temporada de março. Claro. Fazer um merchandising. Claro. Lula, apresenta pra gente, pros nossos ouvintes, um pouco do Lula, além da publicidade, né? O Lula professor, o Lula radialista. Enfim, conta pra gente essa história aí que vai muito além da publicidade. É, eu vou pegar o gancho do Aberg e falar o seguinte: é importante pra todo publicitário ser um pouco multitarefa, como você é? Não, eu acho que não. No meu caso, eu sou, primeiro, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu não consegui ainda independência financeira, ainda depende de papai. E segundo, porque eu tenho esse... Antigamente chamava bicho carpinteiro, eu não consigo parar quieto. E tenho muito prazer em fazer essas coisas todas, rádio, televisão e agora até teatro. Eu acho que para mim é bom, porque eu me sinto vivo, e mais do que vivo, eu me sinto informado, né? Eu hoje, a minha principal atividade é ser diretor de marketing da Ed Ouro, né? Que tem uma editora de revistas com 10, 15 títulos, tem uma 10 selos e tal, tem palavras cruzadas, tem... Juliana fez uma cara de viciada agora. Muito. Se depender de mim, a Dia de Ouro nunca vai à falência. Se eu soubesse, eu tinha te trazido. Nós estamos com livros agora. Dá pro Paulo pra ele me entregar. Dou sim. Ótimo. Agora nós estamos com livros lindos, muito bem. Deixa eu fazer um jabá aqui. Peraí, guarda o jabá, então, segundo. Guarda um segundo, a gente vai escutar a nossa música gringa do programa. Vamos escutar David Bowie com Let's Dance e a gente volta pro jabá da Juliana e pro programa em branco. And Em Branco, 94,1 FM. Segue mais um choro pequenino, mais um recado menino, um segredo pra contar. Segue bem de pressa. Muito bem, programa Em Branco volta ao som de Moraes Moreira, com o álbum Lá Vem o Brasil, de 79. A gente hoje está batendo um papo aqui com o publicitário Lula Vieira e Juliana Antunes estava saltitante, serelepe, pelo nosso estúdio querendo fazer a pergunta dela e dizer que o jabá não é da Juliana, mas é feito pela Juliana. Esclareça, não, Juliana. Vou falar porque quem gosta muito de palavra cruzada, gosta de ler livros de mistério, a Ediora, ela tem uma coleção que mistura os dois e você vai lendo lá e vai se envolvendo com o livro, e para adivinhar quem é o assassino você tem que resolver uma série de palavras cruzadas. É bem inteligente isso, recomendo a todos e vai garantir o salário do Lula aí no final do mês. Muito obrigado, a família agradece. Você tinha uma pergunta também? Também, agora é uma pergunta não para o mercado editorial, mas para o mercado de publicidade. Lula, trabalho com sustentabilidade. E a publicidade é a maior antagonista da sustentabilidade, por quê? Porque ela desperta nas pessoas um desejo de consumo que muitas vezes não é responsável. Como é que a publicidade hoje está lidando com o assunto de sustentabilidade? Aí eu estou falando não fazer propaganda de produtos sustentáveis, mas de lidar com a questão de consumo responsável, consumo consciente. Olha, as empresas mais responsáveis estão passando esse tipo de demanda para os encarregados da sua comunicação. Não cabe a nós, publicitários, discutir isso com o cliente. O cliente chega e diz, olha, eu quero vender esse sabonete. Claro que cabe a você não permitir que ele minta, mas se o sabonete dele for, por exemplo, não for o mais perfeito em termos de preservação da natureza, não cabe a gente dizer, meu filho, não venda esse sabonete. Não, a sociedade não chegou a este ponto em que permite você fazer esse tipo de heroísmo. Até porque, como eu já disse, a família precisa ser sustentada. Agora, isso não quer dizer também que tudo é permitido. Principalmente não mentir. Agora, estamos muito próximos, muito, muito próximos à consciência do consumidor em relação ao meio ambiente aflorar e ele passar a exigir realmente dos produtos uma garantia de sustentabilidade, ou seja, de preocupação com o meio ambiente, para começar, né? Para começar. E eu tenho a impressão também que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência de que ou muda a sua relação com o consumo ou muda mesmo, para não consumir mais nada nunca. Né? Entendi. Vinícius Oberg, sua pergunta e a pergunta final. Eu vou fazer uma pergunta rápida pro André, ele também tem uma última pergunta. Meu Deus, Lula, vamos parcelando pergunta, é isso? Vamos falar de Rio de Janeiro um pouco, para encerrar o programa. Queria que você viveu a década de ouro da publicidade carioca, né? Como é que você enxerga esse resgate do mercado de comunicação aqui no Rio? A década tá voltando, a década de ouro tá voltando. O Rio de Janeiro tem vocação para esse tipo de atividade criativa. Eu acho que hoje as empresas estão voltando para cá, a química fina está voltando para cá, a moda está transformando o Rio num polo, né? Toda a economia criativa, o Rio de Janeiro é o berço natural disso, por tudo, pelo carioca e pelas condições da cidade, né? Quer dizer, eu estou muito otimista, né? O meio cultural, editorial está vindo para cá, quer dizer, nós estamos trazendo nossas revistas, nós de ouro para cá. Eu sou paulista, hein? Eu sou paulista. Você veio da publicidade de São Paulo para cá, você fez um movimento contrário? Vim, mas isso, vim eu, Cabral, o velho, o Pedro Álvares, e Mendes Sá. Foi. André, vai lá. Na verdade, é uma provocação que eu deixo para todo mundo aqui, né? Nem só direcionado para o Lula, que eu acho que é um debate legal. Não sei se vai dar tempo, né, de falar. Mas, assim, devido a esse produto absurdo que é o Facebook, cada vez mais as marcas estão ganhando uma audiência de um público que é pré-disposto a receber o conteúdo dela. Por exemplo, essa semana, especificamente, uma das marcas de Guaraná, de uma grande companhia nacional, atingiu 10 milhões de fãs. E os fãs já tendem por si só falar, defender mais a marca, comentar mais sobre a marca, e já sinalaram no botão de curtir, que eles estão predispostos a receber esse conteúdo. Vocês acham, amigos, que isso chega a causar medo nas grandes emissoras midiáticas, em todos os veículos? Não, mas eu acho que é uma tendência, assim, a criação de tribos e de gente que aderem às marcas como uma maneira de se manifestar ou de estar no mundo é cada vez maior. Eu acho que as empresas, as grandes organizações não vão estar tão preocupadas assim, porque elas de alguma forma vão ter que se aproveitar dessa tendência, porque essa a tendência mesmo não tem como parar. Não tem como parar. Agora, a marca precisa ter personalidade para significar alguma coisa para as pessoas. Se não significar, não digo só performance do produto, que isso já está velho, né? Hoje a ideia de que você compra algum produto pelo que ele pode te dar na sua utilidade primária já está ultrapassado. Você não compra mais nada, não compra roupa para se vestir, não compra sapato para proteger o pé, nem compra óculos para poder enxergar melhor. Você compra por uma série de pertencimentos que não apenas aquilo que seria a função primária de um produto. Nesse ponto, isso que você acabou de falar da nossa marquinha de Guaraná aí, que o cara vira um fã mesmo, ele vai bater no outro que não gosta de Guaraná, ou daquele Guaraná. Bom, tomara que um dia o programa em banco tenha 10 milhões de fãs no nosso Facebook. Vamos curtir, galera. A gente chegou naquele momento. A gente chega lá. A gente chega. Um dia a gente chega. Talvez daqui a alguns muitos anos. Já estamos com 3? Já estamos por aí. Com você, 4, né, no seu Facebook. Olha, gente, foi um prazer. O papo voou aqui. O tempo passou super rápido. Eu vou passar para aquelas considerações finais de todo mundo, começando pelo Vinícius Alberg. Pô, foi um prazer. Eu acho que, além de uma grande entrevista, a gente sempre poder conversar com o Lula é uma grande aula. E mandar um abraço para os nossos ouvintes e um feliz ano novo para todos. É, você não vai desejar Feliz Natal porque o programa é o do dia 26 e já passou, né? Tá certo. Juliana Antunes. Bom, tô muito feliz porque o meu inferno astral está acabando. Semana que vem é a última semana de inferno astral. É, infelizmente eu vou ficar mais velha porque o mundo não acabou, então achava que eu ia quantos anos, morrer. Juliana, não falo, eu me recuso a falar isso, tá? Mas enfim, agradecer também ao Lula, porque apesar de eu não ser da área, eu aprendi muita coisa aqui, foi um papo muito gostoso e adorei saber que ele vai me dar palavras cruzadas. Nossa, também, estou muito feliz com isso, então muito obrigada, Lula. Ora, eu estou torcendo para ele não ser muito generoso, porque eu vou ter que carregar as palavras cruzadas, né? Então vamos com moderação. André, te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo, né, muito bom, muito enriquecedor com o Lula e com todos vocês. Bom final de ano para todo mundo. Sucesso 2013, programa em branco. Maravilha, Lula Vieira. Pois é, eu estava pensando nisso. Vai para o ar dia 26. Isso. Então, daqui a 4 dias, uma boa passagem de ano. 5:31. Não vão lá na lagoa ver a árvore, não, porque eu quero chegar em casa, pelo amor. Não, e lembrando, o programa em branco 2013, cheio de novidades aí, que o Paulinho Gontijo já pode adiantar alguma coisa ou vai deixar em suspense? Ainda não, porque a gente ainda não sabe. Mas não sabe, né? Quais são? Mas dizer o seguinte, olha, esse ano foi um ano fantástico, o programa em branco, 2 anos no ar. A gente tem que agradecer muito chegar esse final de ano aqui, principalmente a Eliana, ao Bala, ao Luiz André, a equipe toda técnica aqui da Roquete, o Dudu, Marcão, o Bruno, o David. Enfim, galera, sem vocês o programa nunca, nunca, nunca estaria de pé. Muito obrigado pela força sempre. Um bom ano novo para todo mundo. E vamos encerrar o programa ao som de Mulheres de Chico com A Rosa. Beijo para todo mundo. Feliz ano novo. É isso. Você que está produzindo, está lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostra a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Em Branco, aqui. 94, rindo, tá terminando o programa. Acabou. É isso. Peter, tá feito.